Descobri que você faz parte de mim e eu de você. Chegando pra acalmar seu coração. De tanto eu notar, poetizei esta canção para aqueles que não teve sorte no amor. Ao invés da vida, chama a morte, por favor. Entrou num caminho de espinho e sem flor. Que paixão é esta que te causa tanta dor? A dor da solidão, do desespero, amor em vão. Uma miragem você viu, é presa no deserto. Se enganou, pensou que sentiu amor, afeto. Você caiu numa ilusão. Amor não é paixão, não. É um sentimento excessivo o que você está sentindo. É o que dá se apressar, se apressar. De gato e sapato, um foi pisado por amor. Foi cuspido, jogado fora por alguém que te usou. Suportou tudo, fluiu pro coração. Morreu e foi chamado de grande Napoleão. Se este é o mérito, morrer pra ser lembrado. Pra consolar alguém que está no mesmo brado que você, vou te dizer o que eu prefiro. É morrer sozinho, ser esquecido no caminho, do que viver com alguém em um castelo de areia. Que a onda vem e leva e a coisa fica feia. Viver feliz é o que eu quero. Viver para sempre é isso que eu venero. Mesmo nas dificuldades, o que eu quero é ser feliz. Unidos pela força, venceremos dia a dia. Descobri que você faz parte de mim e eu de você. Diferença de um casal bem sucedido, ajuntado pelo eterno. Duas carnes, dois espíritos, fazendo ser um só, tipo o corpo de uma chia. Vivendo só o amor com ternura e alegria. Uma linda mulher, doce como mel, caiu em uma casa na casa de Joel. Que há muito tempo estava na solidão, não saía mais na rua para levar um som. Hoje ele mudou com a presença dela. Largou até os vícios, cumprindo sua promessa que ele tinha feito há um dia atrás, numa lanchonete que hoje não existe mais. E a prova viva, testemunha ocular, é meu amigo Nino que também estava lá. Eu felizardo desse amor sou eu. Não sei se eu mereço, mas me chamam de Romeu. O tempo se passou e tudo ficou novo, com o nascimento do meu filho Diogo. Que veio da alegria para nossas vidas, um presente atrás do outro veio em seguida. Me motivou, me fez lutar, passar por uma prova sem medo de errar. Alvorada da manhã, um desabrochar da vida. Veio radiante a Genissara, minha filha. Descobri também o autor da união. Louvado seja o Shua, o dono desse descobri mundão. Descobri que você